Saint Laurent, Versace Saint Laurent. Saint Laurent, Versace Saint Laurent. Rags on me, rags on, rags on me. Rags on me, rags on, rags on me. Pussy wet, wet, wet, wet, wet. Pussy wet, wet, wet, wet. Eu preciso tanto, boto e não canso. Pago cash, eu canto, como igual fandango. Não canto com estranho, não falo com estranho. Foda-se seu fandom, cê nem toma banho. Sem o whisky fake, não, não mata sede. Ela é minha lady, ela é minha baby. Pussy wet, wet, wet, wet, wet, wet. Pussy wet, wet, wet, wet, wet, wet. Ela é minha lady, ela é minha baby. Ela é minha lady, ela é minha baby. Saint Laurent, Versace Saint Laurent. Na minha blanc, verde na minha blanc. Racks on me, racks on, racks on me. Quase eu nunca durmo, pareço zumbi. Eu só faço hit, mano, eu não faço jeans. Pego minha low e arma, nem cê viu meu time, não vi. Acho que sou muito foda, amo o meu nome. Saint Laurent, Versace, o Gucci pode garantir. Pode ser Chile ou LA, de droga minha back tá cheia. Isso foi business, meu mano, falo demais, mas é ninguém. Cache me deixa bem, meu nome espalhando igual tem. Bitch quer tocar na minha chain, fumo demais, tô Jack Chan. On me, Rex on, Rex on me. Jet ski, jet ski. LAB, tem um amigo. Pode vir, VIP. Nós aqui, sem ali. Enemies, mana diz. Sou OG, o seu OG. Pussy wet, wet, wet, wet, wet. Pussy wet, wet, wet, wet, wet. Ella and my lady, Ella and my baby. Ella and my lady, Ella and my baby. Pussy wet, wet, wet, wet, wet. Ela é minha lady, ela é minha lady, ela é minha lady.